Muito bem, ouvintes alfas, estamos de volta com mais um Drop Alpha pra todos vocês. E eu não vou fazer aqueles uivos do Andrigo do Drops Alpha passar, porque aquilo é muito vergonha alheia e eu não quero passar mais vergonha que ele passou naquele podcast. Esse é o momento do Uivo AlphaCast, para você que achou que nós não íamos retornar. Mas estamos de volta, queridos ouvintes alfas, e hoje, nesse podcast, nesse episódio, os amigos Paulo, Samuel e Eduardo vão falar sobre o filme original da Netflix, um filme muito bacana, que vocês já viram aí no título, Até o Último Homem, um filme muito bacana de guerra, com direção de Mel Gibson, para vocês assistirem. Mas antes desse podcast, desse episódio, desse Drops Alpha dessa semana, nós temos algumas coisas a falar, como vocês sabem, os uivos iniciais, né? Foi dado esse nome aí pelo Andrigo, muito vergonha alheia também, esse nome, viu, Andrigo? Mas tudo bem. A dinâmica dos episódios, elas vão continuar como sempre foram, falar dos episódios com temas polêmicos, temas que trazem um pouco aí de política, cultura, religião, lado social, enfim, tudo pra vocês, e também algumas vezes um pouco de cultura no lado cinematográfico, e também algumas vezes um papo, como chama, entre aspas, mesa de bar, né, com algumas revelações que o Rodrigo sempre faz aí pra todos vocês. De um certo modo, todo mundo se acha um pouco, né? Eu não sei se sou só eu, por exemplo, que eu acho, por exemplo, que eu vou ser o anticristo. What? Agora, não sei se sou só eu ou se é todo mundo que é assim. Novamente falando, como eu e o Andrigo falamos no Drops Alpha passado, os podcasts sempre vão sair, serão semanais, toda sexta-feira. Então, primeira semana do mês será sempre um podcast, um AlphaCast, um pouco maior, né? Um AlphaCast normal, um AlphaCast padrão, um podcast padrão, onde nós vamos falar sobre diversos desses assuntos. Segunda semana de cada mês sempre será um Drops, um podcast um pouco menor, onde a gente vai falar também de diversos assuntos, na maioria das vezes, assuntos sobre cinema, cultura, sobre, enfim, muitas coisas aí relacionadas a entretenimento, na maioria das vezes, esses drops, ok? Terceira semana, novamente, um AlphaCast normal, padrão, e na última semana de cada mês, mais um drops para todos vocês. Lembrando que durante o mês podem sair também alguns episódios extras, menores, ou novos projetos que podem vir a surgir esse ano. Ainda está sendo discutido, né, a entrada de novos projetos aí. O site também esse ano vai mudar um pouquinho, até o fim do ano a gente está aí mudando um pouco o layout do site. A gente já vem prometendo isso há algum tempo, mas esse ano a gente vai conseguir fazer aí para todos vocês um site bem bacana. Em breve aí eu acho que a gente tá mostrando para todos vocês o logo novo do Papo Alpha. E é isso aí, galera. São esses avisos, são esses uivos iniciais para todos vocês. Fiquem agora com o podcast. Lembrando que você sempre pode comentar no post, nessa postagem, o que você achou do podcast, o que você achou do episódio, para que a gente saiba dos feedbacks de vocês, que é muito importante para que a gente possa continuar fazendo esses episódios. É sempre importante saber que os nossos ouvintes estão achando, que eles estão querendo, ok? Então você pode comentar nessa postagem, você pode ir lá no nosso e-mail, papoalfa@gmail.com, o nosso e-mail, que você pode ir lá comentar, mandar alguma sugestão de pauta, enfim, algo que você acha interessante contribuir. O nosso feed é o que você já sabe, feeds.feedburner.com/alphacast para todos vocês. Nosso e-mail, já falei, o Twitter, o @papoalfa, o Andrigo sempre está lá pelo Twitter, às vezes arrumando um pouco de confusão, né, como você já conhece o Andrigo, enfim, é isso, fazer o que, não é? E o nosso Telegram também, para todos vocês, está aí o link na postagem do Telegram, vá lá, o Andrigo também sempre está por lá. O motivo de eu quase nunca estar no Twitter, no Telegram, é por outras ocupações, então raramente eu apareço nessas duas redes sociais para falar com o pessoal, mas vocês podem me encontrar no e-mail, no meu Face, que sempre tá aí pra vocês na postagem. Então é isso, pessoal, vamos lá, vamos escutar esse Drops que tá muito bacana. Filme muito bacana, com Andrew Garfield no elenco, com Mel Gibson na direção. Original da Netflix, que saiu começo do ano passado, veio como um bom filme aí, tanto que ganhou aí como mixagem de som Oscar, se eu não me engano. Então, fiquem aí com esse Drops Alpha e a gente volta no próximo episódio. Valeu, galera, tchau. E aí, aí, pessoal do Papo Alfa, beleza? Aqui quem vos fala é o Smega. Estou aqui mais uma vez roxeando o podcast pra vocês e mais um podcast de filme, olha só que maravilha. E comigo aqui, o seu grande host, está o nosso grande amigo tio Sam. Se apresente aí. Eu sou o Sam. E se eu repetir, entra muito ruim, mas assim, a guerra, ela nunca muda de qualquer jeito. E eu sou o Eduardo e eu acho um absurdo não ter tido In the Army Now do Status Quo / Sabaton na trilha sonora desse filme. Mas tudo bem, eu perdoo o Mel Gibson. Nossa, Sabaton é maravilhoso. Então, galera, o filme, até o último homem, tem um elenco, assim, muito vasto, muito interessante, com o Andrew Garfield, que é, pra quem não sabe, é o Homem-Aranha, né? O grande Homem-Aranha. Era o Homem-Aranha, era, ele foi deposto, sofreu impeachment. Sofreu impeachment. Ele é o Homem-Aranha que sofreu impeachment, maravilhoso, maravilhoso. A gente tem aí também o Vince Vaughn, que é aquele cara que faz comédia o tempo inteiro, e dessa vez ele decidiu fazer um filme de guerra, eu não sei porquê. Quando eu vi ele lá, eu achei que ia ser comédia, velho. Eu vi ele no filme, eu achei que, não, melhor isso é comédia. Ele ficou surpreendentemente bem num papel não de comédia. Exatamente, ele saiu muito bem. Eu achei isso super válido. Ultra mega válido. O que mais a gente tem de interessante? Ó, a gente tem o Hugo Weaving, cara. O Elrond. É, o Hugo Weaving. Eu não lembro qual que foi o último filme que eu vi ele. Acho que foi Capitão América. Caraca, pode crer, né? Ele ainda fez o Caveira Vermelha, né? Era ele? Ele fez o Caveira Vermelha, aí ele fez o V. Fez o V, pode crer. Ele fez o... Nossa, esqueci o personagem dele em Matrix, o nome. Era o Sr. Smith, né? Sim, é boa. Só faz papel foda, cara. Só papel foda. E esse também, nesse filme, também tá muito bom. Mas é, ele já tava um tempo já sem fazer filme nenhum de grande alcance, assim. Qual foi o último filme que apareceu Caveira Vermelha? Foi o Capitão 1 só, né? Foi só num. Foi só da América 1, deve ser o quê? 2011? Caraca, faz tempo já. Né? Então, a gente tem aí um elenco legal, né? Só por esse elenco já consegue saber que o filme é bem interessante. O filme, já vamos começar aqui falando um pouquinho sobre o enredo, né? O filme começa com dois garotos em um campo assim, meio rural, e eles estão se batendo. É o Desmond e o Hal, eles estão brigando, e o Desmond ganha a briga, e ele bate no Hal até o momento em que o Hal desmaia e o Desmond sente que ele poderia ter tirado uma vida em suas mãos, né? Isso, apesar de parecer meio tosco, é uma coisa que é carregar, que se você a tem... cena é pesadíssima, cara. É bem pesado. Ele tá numa briguinha de irmão dando porradinha pra cá e pra lá, e de repente ele se empolga, pega um tijolo e dá no meio da cabeça do irmão dele, sabe? E aí o irmão dele cai, e aí ele fica, caralho, o que eu fiz? Eu matei meu irmão, sabe? Isso pra uma criança é uma cena bizarra e horrível. É tipo, explicando assim, parece que é fraco, mas quando você assiste... Eu acho que explicando nunca vai ser tão pesado quanto você vendo, né? Pelo amor de Deus. Sim, sim. É uma cena bem foda. É uma cena bem pesada. A gente vê o garoto triste lá, e eu acho que é uma parte interessante dessa cena é que ela é carregada durante o filme inteiro, né? Você consegue pensar, você consegue entender o porquê dele não querer pegar num rifle depois, mas tá à frente do filme. Sim, é, porque reforça o mandamento no você não deve matar, né? Não sei a tradução certa, mas... A mãe dele, né, era muito religiosa e ele cresceu nesse ambiente, então ele já tinha essa pegada mais de ser religioso, ainda teve esse trauma com o irmão dele, então ele realmente não queria ir pro lado da violência. Pois bem, depois que ele vai, ele briga com o irmão, quase morre, aí ele dá um salto temporal do caralho, onde o Desmond já tá mais velho, né? O Desmond, pra quem tá boiando, é o Andrew Garfield. Aliás, se você não assistiu até O Último Homem, vai assistir esse filme, porque esse filme é maravilhoso, meu amigo. Exatamente, e spoilers. E vai ter spoiler adoidado aqui, até não dá mais. Então, cuidado, viu? Aí, já deixando, pra quem aí tá escutando, filme antigo, não, o filme é de 26 de janeiro de 2017. Apesar de retratar a Segunda Guerra Mundial, é um filme bem novo, e ele conseguiu inovar sendo um filme novo de Segunda Guerra Mundial, que realmente é algo que eu não achei que algum filme ia conseguir fazer tão bem. E marca o retorno do Mel Gibson como diretor. Né? Foi um bom tempo aí afastado por ser um babaca na vida pessoal dele. E aí. Exatamente. Polêmicas acabaram prejudicando ele. Ele voltou, agora voltou bem pra caramba, né? É, ótimo foi que toda a propaganda desse filme era do diretor de Coração Valente. Quem é? Não sei. É o diretor de Coração Valente. E olha ele. Oh! Não, e ele voltou apelando, né? O cara faz todos os filmes fodas da vida e nunca ganha Oscar. É quando ele quer ganhar um Oscar, ele faz o filme de Segunda Guerra. É sempre assim. Aí ele voltou e falou: vou fazer um filme de Segunda Guerra, eu quero ganhar um Oscar. É, acho que o último filme que dirigiu foi o quê? Foi Apocalipse? Isso, Apocalipse, lá em 2007, 2006, né? 6. Depois da cena do garoto quase morrendo, a gente tem um salto temporal do caramba, onde a gente vê o Desmond, né? Tem um cara machucado e ele leva esse cara pro hospital e lá ele encontra a futura mulher dele, a Dorothy. Isso, exatamente. Ah, nossa, cara. Vale um aviso aqui, um pequeno aviso à criançada que tá ouvindo esse podcast. Não faça igual o Andrew Garfield, cara. Porque ele foi lá, conheceu a menina, ficou dando uma de mongolão, tentando cantar ela. No segundo rolê... quero doar sangue. É, eu quero doar sangue. Puta foca. E depois volta outro dia, quer doar sangue de novo. Aí, tipo, no segundo rolê... rolê com a menina e tá pedindo ela em casamento. Não façam isso, gente. Não faz isso. É muito errado. É, na verdade, o que rola é o seguinte. O Desmond, ele tava andando lá, ele viu um cara machucado, precisando de ajuda, ninguém queria ajudar, e ele decidiu ajudar, pegou o cara, levou pro hospital. No hospital, deixou o cara lá na maca, todo cheio de sangue, e aí ele chegou até a enfermaria, e aí ele começou a olhar pra enfermeira, a enfermeira tava mexendo nas coisas, e aí ela perguntou se podia ajudar ele, e ele tava lá, ficou todo sem jeito, e a partir desse momento, ele começa a fazer de tudo pra poder ver ela de novo, né? Ele vai, doa sangue, porque ela tava lá pra pegar sangue, e aí ele doa o sangue. Logo em seguida, ele vai pra casa e tudo mais, e em casa, assim que ele chega em casa, os pais dele recebem uma notícia: o seu irmão iria pra guerra. Vale também citar uma cena de quando ele tá no hospital, de que ele do nada pega um livrinho sobre anatomia, se eu não me engano, uma coisa assim, e aí ele começa a se interessar, começa a ler e tal. Tem um salto aí, depois já pra guerra, que parece que ele leu um livro e de repente virou um super médico, mas também ele não fez muita coisa na guerra. Ele carregava corpos na guerra, né? Então também precisava de tanto conhecimento. E é isso que eu queria explicar também. Não foi no segundo encontro que ele foi lá e pediu a mulher em casamento. Eu fui ver o filme de novo e a gente consegue notar que não é só um ou dois encontros antes de pedir o casamento. Dá a entender que é mais do que isso, do que já faz um tempo. Eles já estão com muita intimidade. Já fazia Mas quanto tempo, cara? O quanto tempo eu não sei. Pra pedir em casamento, tem que ser no mínimo uns 10 anos de filme. Já teria acabado a guerra, já teria começado a Guerra Fria. Aí sim, se pede casamento. Ele só pediu ela em casamento porque ele foi se alistar, né? Ah, é, também tem essa, né? Também tem essa, pode crer. É, ele pede logo antes dele ir alistar. É, acho que é tipo na noite antes dele ir alistar. Ele chegou em casa e o irmão dele chegou e falou: não, eu tô alistado, é isso que eu quero fazer, e pronto. E aí você vê os dois pais completamente irritados, bem tristes e tudo mais. E aí tem um salto temporal. Nesse salto temporal, antes desse salto temporal, ele sai com a garota uma vez, tem uma cena completamente mongol, mas enfim, isso não importa. Tem um salto temporal. Nesse salto temporal, o Desmond vai falar com seu pai, que é interpretado pelo Hugo Tills, que interpreta o Tom Doss. O nome dele é Desmond Doss no filme. E aí ele vai falar com o seu pai em um cemitério. Não deixa explícito, mas eu acho que nessa cena quer dizer que o irmão dele morreu. Não lembro disso. Eu lembro que o pai dele, e vale a gente estar aqui, ele ficou muito puto quando os dois filhos se alistaram pro exército, porque o pai dele lutou na Primeira Guerra e perdeu uma porrada de amigos. Então ele já é um cara todo zoado da guerra e meio louco e tal. Então ele não queria que os filhos dele fossem pra guerra. Mas pra frente isso eu acho que é explorado, que aquele túmulo é de um amigo dele da guerra. E aí justamente porque ele perdeu os amigos dele na guerra, ele não entende por que os filhos querem se alistar e querem se juntar à guerra que ele viu, que ele presenciou, que ele sabe que é um horror. Mas então, logo depois do salto temporal, o que acontece? O Desmond tá lá com o pai dele no túmulo, ele fala: não, nossa, morreu, eu pá, pá, pá. E aí o Desmond vai e começa a sair com a garota. A Dorothy. Isso, é Dorothy. E aí, eu não sei quanto tempo tinha se passado, mas dá pra ver que eles são muita intimidade. E o Andrew fala assim: eu fui me alistar hoje à tarde e eu vou ter que sair pra fazer sei lá o que daqui a pouco tempo. Aí a Dorothy fica deveras irritada com ele, fica: caralho, como é que você pode fazer isso comigo? Você tem mulher, não sei, eu não lembro o que ela fala. Mas o Desmond vira e fala: não, calma, eu não vou matar ninguém, eu vou ficar atrás, eu vou ser só um médico, vou estar lá só pra poder ajudar as pessoas. Aí ela fica puta, chora e tudo mais. Ele tava indo levar ela pro trabalho, por isso que eu digo que ele tinha muita intimidade, porque ele já tava levando ela pro trabalho e tudo mais. E aí, quando ele fala isso, ela fica puta, olha pra ele e fala: então, quando você vai pedir? Aí vira e pergunta: o quê? Me pedir em casamento, caramba. Aí o cara vira e fala: ah, você quer casar comigo? Mas é um meio que partiu dela o pedido, não dele. Só uma nota de rodapé da Dorothy, que é a atriz fazendo a Teresa Palmer, que eu achei uma atuação surpreendentemente boa pra uma atriz que eu não lembro de ter visto em filme nenhum. Posso até olhar a filmografia dela agora, mas não lembro de ter feito nenhum filme grande. Eu também não lembro dela, não. É, ó, Meu Namorado é um Zumbi, meu Deus. Quando as Luzes Se Apagam, A Escolha, Síndrome de Berlim. É, nada, nenhum filme... Quando as Luzes Se Apagam, eu assisti no cinema, por sinal. Meu Deus, vontade de matar. Ainda bem que eu não paguei pra entrar nesse filme. Nunca eu tenha passado no filme de graça, porra. É que a minha ex-namorada gostava muito de ver filmes de terror, e ela pagou pra mim. Aí ele vai, fala com a Dorothy, a Dorothy fica puta, eles falam que vão casar, e aí eles vão pro... Eles não, né? O Desmond volta pra casa dele, e ele dá a notícia pro pai, pra mãe, pra família, que ele já tinha se alistado, né? E o pai fica meio calado e tudo mais, a mãe, ela fica completamente puta, o pai de primeiro momento parece que ele não liga, mas no segundo momento, logo em seguida, assim, ele fica completamente puto e começa a chorar. Ah, e vale outra cena também que explica o porquê ele não quer pegar a arma, que a gente esqueceu, que depois ele fica tendo vários flashbacks disso. Isso vai mostrar só lá pra frente, perto do final do filme, mas juntando com os outros dois motivos já, da briga dele com o irmão, que ele quase mata o irmão, da mãe ser religiosa, e depois que o Desmond já era mais adolescente, mais próximo da época que ele foi se alistar, os pais dele tiveram uma briga. O pai dele é completamente escroto, tipo, cara machista, idiota, que bate mulher, e ele numa briga com a mãe do Desmond, ele pega uma arma e vai pra cima dela, pra querer bater nela, atirar nela, sei lá. E o Desmond que vai lá e para o pai dele e, tipo, empurra a mão dele pra cima, ele dá um tiro quase e acontece um acidente, mas ele consegue evitar. Então, são várias coisas que deixam o Desmond traumatizado em relação a armas e violência, né? Explica bem o porquê dele não querer pegar numa arma durante uma guerra. O Desmond, ele tem alguns traços de esquizofrenia, né? Não sei se vocês não vão ter notado isso, mas ele tem alguns traços de esquizofrenia, ele é um cara que gosta de ficar mais isolado e que gosta de ficar muito tempo sozinho. E uma das maneiras que ele achou pra poder fazer isso sem ficar entediado é na natureza, né? Ficar na natureza durante muito tempo. O que causou com que ele ficasse com um corpo magro e muito forte ao mesmo tempo. É o que geralmente pessoas que ficam muito tempo na natureza ficam. Então, o Desmond, ele consegue parar o pai dele, ele consegue bater nas pessoas com muita facilidade porque ele é muito forte. Ainda mais porque ele fica muito tempo no mato e tudo mais. Mas enfim, aí o Desmond vai, fala pra todo mundo que ele vai se alistar, ele pega um trem, aí a Dorothy dá uma bíblia e uma foto dela pro Desmond, né? Pra ele poder se lembrar e manter-se forte, e ele vai pro quartel. No quartel, ele começa bem, vai bem nos testes, né? O teste físico, as corridas lá, ele tá ganhando. Até que chega no momento em que tem o teste de tiro. E no teste de tiro, ele falou, o sargento alguma coisa lá... Howell, que é o ator de comédia que eu sempre esqueço o nome. Vince Vaughn. O sargento Howell vira e fala, peguem os rifles pra começar a atirar, todo mundo pega o rifle e ele fica parado. E nesse momento em que começa a treta dele no exército. Ele fica durante um bom tempo brigando com todo mundo, tentando continuar no exército sem pegar na arma. Aí o pessoal bate nele, inclusive de noite, e o sargento dele fica questionando se você consegue confiar no soldado, se você consegue confiar no cara que tá no seu lado, em te ajudar, em garantir a sua segurança, se ele não pega numa arma. E esse é o primeiro plot do filme. Eu acho que o filme tem dois plots. Tem um plot Estados Unidos e tem um plot Japão. Aí essa é a parte principal do plot Estados Unidos. E esse sargento dele tem até a cena que é muito igual, é uma puta referência, é uma boa referência, ao Full Metal Jacket. Eu não lembro o nome do filme em português, mas do Kubrick lá de guerra, que o sargento é mó cuzão, e quando ele tá na fila lá com os soldados e tal, ele fica aloprando todo mundo, xingando todo mundo, extremamente agressivo pra dar um choque nos caras e fazer eles acordarem, né? Tipo, você tá na guerra, velho. Não dá pra você ser de boa com ninguém. Então, acaba que ele fica sem pegar na arma e vai lembrar que o pessoal bateu nele, deixou ele todo esmurrado na cama, não é só porque ele não pegou nenhuma arma. É porque à medida que ele se recusava a pegar na arma, o pelotão inteiro tinha que ser penalizado. Ah, sim, é verdade. O pelotão inteiro era punido. E aí, como o pelotão inteiro tava sendo penalizado, o pelotão começou a ficar puto com ele e começou a bater nele. É, porque no começo, todo mundo era brother dele, todo mundo gostava do Desmond. Menos um cara que é aquele cara que levou a facada no pé. Ah, não, não é ele, não. É o que deu a facada, sei lá. Um cara não gostava dele. Que é um cara que vira amigo dele depois, no meio da guerra, vira amigo dele. Smiri, é o Smiri. Smiri. Então, só esse cara que não gostava dele. E aí, que rolou? E eu não gostava dele porque o Smiri era o melhor. Aí o Desmond chegou e o Desmond era melhor que ele. Enfim, o Desmond vai, ele não pega na arma, o pelotão começa a ter que pagar, né? Isso é uma coisa básica que acontece nos Estados Unidos, em qualquer exército do mundo, onde um pelotão faz a pessoa e a pessoa faz o pelotão, né? Isso é uma coisa bem clássica do exército. Você não é você. Você é parte de um todo. Então, se você tá mal... Esse é pensamento coletivo. Sim. Se você tá mal, o seu pelotão tá mal. Então, se você não pega uma arma, quer dizer que seu pelotão inteiro tá pegando uma arma e todo mundo tá falhando em conjunto. Enfim, aí acaba que... O que acontece, né? No exército, a gente tem várias classificações. O Andrew Garfield e todo mundo lá é cabo. Acima deles, tem um sargento, que é o Vince Vaughn, e acima dele tem um major. Eu não sei porquê, mas eles não quiseram colocar nenhum tenente no filme, enfim. Mas acima deles tem um major, tem um cara que eu não sei dizer se ele é major ou se ele é capitão. Por quê? Porque em português falou major e em inglês falou capitão. Não, se em inglês falou capitão, é capitão, né, porra, foda-se. O Capitão Gloves, que é o cara que tá mandando a porra toda, e acima do Capitão Gloves, a gente tem ali o Coronel Snap. Is alguma coisa que eu não sei falar essa porra também. Aí o Capitão Gloves chama a tropa do Sargento Fotos pra poder fazer uma análise geral, e aí todo mundo ganha as suas saídas, menos o Andrew Grafton, né, que tava lá há muito tempo treinando e não ganha a sua saída, porque ele não passou no teste de tiro. E aí começa toda a briga dele. É, então, tem até... Depois ele é julgado lá, né, em corte marcial, e acaba entrando como objeção de consciência, que é o cara que tá na guerra, mas se nega a ser violento, pegar em arma. Então ele meio que ganha uma licença pra ficar lá e não atirar em ninguém. É, inclusive essa cena do tribunal é ótima, eu acho, que ele é aconselhado por todo mundo a se colocar como culpado, só que ele não ia receber punição efetiva nenhuma, a não ser de ser retirado do exército, mas ele vai, ele não coloca que ele é culpado, mas antes dele ser sentenciado, o pai dele entra no tribunal e fala que ele é protegido pelo ato do Congresso lá, e todas as acusações são removidas. É uma cena bonita, ele se casa depois, porque ele tem a intenção de sair junto com todo mundo pra se casar com a mulher dele, só que ele acaba não saindo, porque ele é preso por não passar no teste rifle. Basicamente é que tem uma lei que se você recusar aceitar a ordem do seu superior no exército, você tá, qualquer ordem que seja, você tá cometendo um delito. O problema é, se essa ordem ferir o seu senso moral, ético ou civil, ou seja, se ele pedir pra você pegar uma faca e colocar na sua barriga, pera, seu direito de vida, seu direito civil. Se você é judeu e ele te manda comer carne de porco, ele tá ferindo seu senso religioso. E todo mundo sabe disso. Só que no filme, o pessoal não tá querendo levar em consideração que é senso religioso. Eles estão só falando que é um delito de patente porque o cara não tá seguindo a ordem. Conclusão, o pai dele nota isso. O pai dele era cabo na Primeira Guerra Mundial. E ele vai falar com um amigo dele que decidiu seguir ser militar de carreira, né? E aí, esse militar de carreira, ele chegou até a patente de general, ou coronel, eu não lembro. E ele tinha uma influência muito grande e ele fez uma carta dizendo: não, se isso está ferindo o senso ético dele, constitucionalmente, ele não pode ser punido. Aí foi lá, levou, tá com, e como tava ferindo o senso moral, ele não foi punido. Não foi punido entre aspas, né? Eu acho que é um negócio que a gente não mencionou até agora, que ele é um adventista do sétimo dia. Então ele é um cristão muito ferrenho no evangelho e nos mandamentos que você não deve matar e afins. Uma outra coisa que fazia com que ele tivesse uma situação complicada é que ele não trabalhava aos sábados. Sim, é. Esse é todo o negócio do adventista do sétimo dia. Ah, é, mas nem todo mundo é obrigado a saber disso. Eu quis deixar mais explícito, seu babaca. Mas enfim. Que isso. Você tá explicitando, assim, pra ficar... Ah, pra deixar bonito, deixa. Acho. Uma outra informação que eu não lembro se chega a mostrar o ano dentro do filme, mas se você for basear a batalha que ele foi lá, que é a de Okinawa, ele se alista mais ou menos um ano e pouquinho depois do ataque de Pearl Harbor, né? Então, já tava bem tensa a situação. Sim, é. Pearl Harbor é final de 41. Então, a situação dos Estados Unidos e Japão já tava bem, bem complicada quando ele se alistou. E Okinawa é meio de 45. Isso, um tempinho depois aí. Já era finalzinho, né, da Segunda Guerra, quase. Sim. Uma das últimas batalhas. Então, o que rola é o seguinte, né, é interessante você ter puxado isso, porque na Segunda Guerra Mundial, a gente teve diferentes momentos de batalha, né, a gente teve o primeiro momento, que foi a batalha de invasão, né, que era o pessoal que flanqueava os países, a gente teve o segundo momento, que era, foi chamado de batalha de multidão, mas eu não sei qual que é o termo acadêmico, mas é o momento em que o pessoal começou a colocar muito civil na guerra, e aí eles não sabiam obedecer as ordens de tática, e foi o momento que mais morreu gente. Aí teve o terceiro momento, que era o momento da cavalaria, onde quem tinha mais tanque ganhava. E você tem o último momento, que é o momento que se passa o filme, que é o de pontos hotspots. Vamos supor que eu tenho três caminhos, só que nesses três caminhos se resumem em um só lugar. Eu coloco pessoas só nesse lugar pra já poder monopolizar todos os três caminhos. Esse é o último momento da guerra. E aí por isso que tem tantas pessoas bombardeando o mesmo lugar, porque aquele lugar ele bloqueia toda uma outra área, que seria a área da marinha, né? A marinha ela fica parada ali por causa da área de bombardeiro. Tanto que o primeiro objetivo deles ao invadir ali, que é o objetivo que eles conseguem, é destruir a infantaria lá do Japão que tá atacando os aviões e os navios de guerra. Ele é assignado para 77ª Divisão de Infantaria e eles vão pro Teatro do Pacífico. Acho que meio de 45 a guerra na Europa já terminou, né? Eu tenho quase certeza disso. Sim, ela terminou em março. Ou em maio. Março ou maio. Ah, peraí, já terminou a guerra na Europa e agora tá aqueles momentos finais da guerra dos aliados tomando o Pacífico. E eles vão pra Batalha de Okinawa pra tentar tomar Hacksaw Ridge, que eu não sei qual é a tradução exata pra português de Hacksaw Ridge, mas é uma região da ilha. E eles vão pra ajudar a aliviar a 96ª. É a 94ª. É quarta? Ah, então tá. Que a tarefa deles é subir o ridge e tomar a parte da ilha controlada pelos japoneses. Outra coisa também que detalhe no filme é a paleta de cores que muda pra caralho. Tipo, tanto que uma das críticas que eu vi sobre esse filme, que eu concordo, é que ele é dividido de um jeito tão brusco que parece dois filmes diferentes, cara. A época da infância e adolescência do Desmond e depois da guerra, você não vê um gradiente assim da mudança indo aos poucos. É tipo assim, ele era, tinha uma vida de boas aqui e puf, guerra, tá ligado? E nisso, o começo do filme ele tem uma paleta de cores muito colorida, explodindo assim, tipo, muito colorida mesmo. E aos poucos ela vai ficando mais fraca e mais apagada, até que chega na guerra e é aquela desgraça toda. Então não teria motivos pra ser colorida mesmo. É, fica bem mais acidentado. Aí que tá, eu fui ler umas críticas, eu vi essa crítica e eu achei ela mal construída, porque ela foi uma crítica negativa, e essa crítica tinha que ser positivo. É o seguinte, no filme, você começa o filme com tudo muito nítido, com tudo muito bonito. É o primeiro momento. Segundo momento, quartel. No momento do quartel, todas as coisas continuam vivas, tudo continua bem, mas se vocês olharem, a tela, ela não é que ela tá mais escura, e nem que o jogo de cores mudou. É só que parece que o ritmo do filme fica em um tom mais sério. E aí, você chega no campo campo de batalha, onde a paleta de cores muda muito radicalmente, e eu acho isso muito positivo, porque isso mostra o impacto que a guerra tem na pessoa. E aí a gente tem a paleta de filmes que segue até o final do filme, que é o momento em que ele vê o conflito. No momento em que ele vê o conflito, a paleta fica completamente escura e com muito destaque no vermelho, ou seja, mostrando que realmente aquele momento em que ele estava subindo pra guerra, em aquele momento em que ele viu aquilo, ele nunca mais ia conseguir ter a inocência que ele tinha antes. Eu acho que a arte desse filme, ela só não é melhor do que a daquele último filme que a gente fez, Sam, o Beast of No Nations. Acho que só não é melhor que essa, porque a do Beast of No Nations é muito boa. Mas eu acho que tá aí no meu top 5 aí, melhores artes de... fotografia e afins. Fotografias de filme. Tá realmente muito bem feita e consegue caracterizar bem aí os momentos do filme. Tem uma coisa nesse filme que me pegou e me pegou foda, que foi na hora em que o primeiro tiro foi dado. O primeiro japonês deu o primeiro tiro. No momento em que eles estavam subindo aquele negócio, subindo pra guerra, eles não tinham a mínima noção de como seria aquela merda. E quando eles subiram e chegaram lá, quando o primeiro cara levou um tiro, todo mundo apavorou, todo mundo ficou completamente assustado, e o Sargento Hotz, que deu uma gritada, falou umas palavras motivacionais que não ajudaram em porra nenhuma, e todo mundo saiu correndo pra frente e avançando. E essa parte quando eles chegam pro tiroteio mesmo, é assim, cena de morte seca, sabe? Não tem aquele slow motion de Zack Snyder e coisa bonita e bem plástica. É, mano, tomou tiro, puff, morreu, explosão do meio do lado do cara e voando tripa e perna pra todo lado. Cara, o Mel Gibson, quando é pra ser violento, ele sabe, cara. É, ele sabe fazer batalha, sim, ele sabe, é. Essa batalha, ela foi, assim, cabulosa. Eu acho que é essa palavra, cabulosa, velho. Essa cena da guerra e a cena dele salvando o pessoal logo depois dessa cena, pra mim é o que fez o filme merecer o Oscar, que ele ganhou, que foi de edição. Também, com certeza. Porque, pra mim, é muito bem montada essas duas cenas. Ganhou edição e mixagem de áudio. Assim, eu particularmente não sei julgar, mas... O som das armas, o mixagem de áudio é quando o som de fundo, o som de armas e o som das pessoas falando, ela tá numa capacidade fiel e, ao mesmo tempo, escutável, sabe qual é? E isso é bem notável. Na hora do tiroteio, o tiro, ele pega bem no nosso ouvido. Quando o tiro acerta numa pessoa, a gente sente ele penetrando pelo som, e isso é muito doido, e mereceu muito o de mensagem de áudio. E uma parte dessa daí em que o Desmond tá salvando todo mundo, eu não sei se vocês sentiram a mesma coisa, mas além da galera que vê ele assim, ficar meio revoltada de ele, tipo, sai daí, cara. Eu tava assistindo o filme, caralho, some daí, você tá louco, velho, voltando sozinho, sem arma, todo mundo se fudeu do exército americano, tipo, sai daí, cara. E ele não voltou e salvou, tipo, 70, 75 nego lá, velho. O cara é foda, velho. Tá, logo depois que eles destroem os morteiros, eles tomam a posição, ele e o inimigo dele, a única pessoa da divisão dele que ainda não gostava dele, que era o Smiri, eles ficam os dois acampados em uma posição avançada pra impedir um contra-ataque japonês. E aí, nessa cena, ele fala pro Smiri por que ele tem toda essa coisa com armas e tal, e os dois, eles ficam brother, digamos assim. Aquele flashback que a gente falou lá no início do cast, do pai dele, super puto, com a mãe dele. É, quase mata na mãe. Essa parte aí, quando eles chegam, eles parece que estão ganhando a batalha, eles vão conseguindo avançar bastante, só que na realidade era só meio que um plano dos japoneses pra deixar eles tomarem campo e depois vir com tudo pra cima dos caras, velho. Eu acho que não era um plano, porque eu acho que eles não iam deixar a artilharia deles ser destruída daquele jeito com tanta simplicidade. Eu acho que os americanos realmente conseguiram avançar, e eu acho que esse avanço dos americanos não foi proposital pelos japoneses, mas a volta dos japoneses, eu acho que aqueles caras que estavam lá na infantaria, eles já estavam esperando a volta, um batalhão assim pra ajudar, entendeu? Mas eu acho que não foi proposital deles, não. Mas é bizarro, porque eles chegam e você fala, ah, pô, os caras estão ganhando mó fácil, os japoneses. Aí tá todo mundo dormindo, assim, acabou a batalha, tá todo mundo de boa, dali a pouco vem uma leva. Não fácil não, foi uma desgraça. Fácil entre aspas, né? E aí dali a pouco eles estão, tipo, assim, de boa. É, teoricamente na guerra nada é fácil. Assim. Nada é fácil, né? Mas aí quando eles estão descansando, vem uma leva de japoneses e todo mundo sai correndo desesperado, velho. Não sei se vocês tiveram esse mesmo sentimento que eu, mas assim que eles começaram a ganhar e começaram a ganhar posto, e assim que a batalha parou por alguns minutos, eu tive uma sensação de esperança bizarra, né? E aí teve lá todo o pessoal lá conversando, se enturmando. E aí você tem os dois conversando lá de noite, é maneiro essa. Dá uma sensação de conforto, sabe? Eu acho que depois de tanta violência, ver aquela calma, dá uma sensação de conforto, assim. Mas uma coisa que dá pra ver muito bem, que mostra que o Desmond mudou pra sempre, é no momento em que ele vai tentar dormir e ele tem aquele pesadelo dele. Que tá só ele e o brother dele só ali, né? Aí ele fala, ó, dorme aí enquanto eu tomo conta. E aí ele não consegue dormir, que ele fica tendo pesadelos bizarros. E logo depois que essa cena passa, fica de manhã e aí começa de novo outro tiroteio. E dessa vez, meu amigo, veio o japonês pra caralho. Eu achei mais japonês japonesa ali do que tinha comunista antes de Stalin, meu irmão. Era gente pra caralho, meu irmão. Era gente pra caralho. Aliás, japoneses e comunistas eles ganhavam, hein? Mas enfim, era gente pra caralho. E você olha aquele negócio e todo aquele sentimento de esperança que foi construído na cena anterior é jogado pro lixo. Todo aquele conforto que você teve dá até uma decepção, velho. Eu senti uma... Você sente na pele do soldado o que que tá rolando, velho. Você sente, tipo, que fudeu, que aquilo ali não foi nada. Aí o sargento Hodson, ele já vai desesperado, dando a ordem de evacuação, né? Falando pra todo mundo vazar. Você vê o pessoal tentando ficar um pouquinho na posição, tentar se manter um pouco e todo mundo morrendo miseravelmente. E o pessoal sai correndo e você vê o Desmond que não sai correndo. Ele fica lá tentando ajudar as pessoas. Pra mim, essa cena, ela é boa pra contrastar. Que você tem aquela paz, então você tem essa pausa no conflito pra que a próxima venha com mais força pra você. Porque eu acho que se fosse um corte direto ou mais rápido, eu acho que a cena do próximo combate do contra-ataque japonês não ia ter nem de perto o mesmo peso que o primeiro ataque tem. Depois dessa parte, quando eles já estão perdendo bastante campo e boa parte do exército americano voltou, né, e recuou, e fica o Desmond lá em cima, é igual um louco, voltando, sem arma, sem nada, sem ninguém pra ajudar ele, pra salvar o máximo de pessoas possíveis. E é aquela cena que você fica desesperado assistindo o filme. Você fala, meu, sai daí e vai com a galera, deixa quem ficar, ficou, velho, que não tem o que fazer. E ele consegue, só desviando, e cenas que você acha até meio brega, de tão inacreditável que é, e na verdade aconteceu aquilo. Talvez não exatamente como aconteceu no filme, mas o cara salvou aquela galera toda sem arma, sem ter ninguém do lado dele. É foda, cara. Inclusive salvando galera do exército inimigo, que é uma cena pesadíssima, cara. Isso é foda, é foda. Ele entra dentro do bunker dos outros e vai salvando a galera e correndo do pessoal que matar ele. Aí do nada ele acha um japonês lá ferido. Ele, não, peraí, eu vou te ajudar. Tipo, o cara toma um susto, né, o japonês. E aí ele vai e faz os curativos no ferimento do cara. Meu, é demais, cara, essa cena. É, a única coisa que eu acho meio bosta é que ele é um médico e tudo que ele tá fazendo é parar o sangramento e levar as pessoas de volta. Não tem muito que ele fazer, mas mesmo assim eu acho que podia mostrar ele dando umas... Eu queria ver umas costuradas. Mas eu acho que é pelo meu pai ser médico, eu conhecer muito a área e eu... Mas ele tinha conhecimento pra isso? Ele tinha preparo pra isso? Porque no filme dá a entender que não. Ele só pegou um livrinho de anatomia, ficou lá um tempo com a Dorothy e pronto. Ele leu um livro, fechou o livro, parte de ser médico. Não é The Sims, tá ligado? Que você clica no livrinho e puf, virou gênio da medicina. Eu não acho nem um gênio da medicina. Eu acho que tudo que ele precisava era que, pelo menos, em vez de só limpar, porque tudo que ele fazia era só limpar. Eu queria que ele limpasse, fizesse um mini curativo e tirasse. Eu acho que ia ser mais legal, só isso. Mas é isso aí, velho. Bom, eu sou um babaca mesmo. Vamos. E pra quem leu um livrinho de anatomia, eu acho que carregar a galera pra cima e pra baixo e fazer uns curativinhos tá bom já. O Capitão Glover fala pra ele que a galera foi inspirada pelos esforços dele, mas que eles não vão lançar o próximo ataque sem ele. E é o sábado, é o dia do sabá, que ele não faz nada, mas ele faz as orações dele e com reforços da, principalmente, marítimo, eles lançam mais um ataque e eles viram a batalha. É, todo mundo reza junto com ele e ele dá esperança pra todo mundo. E uma parte interessante do filme, né, é que quando ele sai da... Ele fica 3 dias pegando as pessoas, ele salva 75 pessoas nesses 3 dias, aí ele sai de lá. E quando ele sai, ele vai lá, ele olha todo mundo bem, e aí de novo o filme constrói uma esperançazinha, né, um conforto em você, e aí ele vê que algumas pessoas que ele salvou, não salvou, morreram. Que chegaram no chão e antes de chegar no acampamento já estavam mortas. Isso aí dá de novo uma queda, assim. É lógico que não é tão grande quanto a anterior, mas também vale ressaltar isso aí. Sim, e é legal também que chegando pro final do filme, eles começam a fazer vários paralelos das cenas do filme ficção com gravações da época mesmo, do Desmond e tal, e você vai criando esses paralelos entre o que aconteceu de verdade e o filme, e são cenas bem parecidas, é bem legal. É, agora já é bem finalzinho do filme, que é, de novo, quando você tá criando a esperança que eles estão virando a batalha, eles caem uma emboscada de soldados japoneses fingindo se render, mas ele consegue salvar uma galera jogando granada pra longe, só que ele acaba sendo machucado. E aí termina a participação dele na batalha. Só vê ele sendo descido do Hacksaw Ridge, segurando a bíblia que a Dorothy deu pra ele. Eu acho bem legal aquela parte que ele vai, ele se machuca, tá muito machucado, e antes dele ser levado, ele fala: a bíblia, e o pessoal, eles vão e pegam a bíblia e dão pra ele. Eu acho que se fosse antes do acontecimento, eles nunca fariam isso, né? Eles iam falar: pô, que bíblia, vai embora, cara. Mas aí depois que eles viram que o cara tava lá todo fudido e que só podia ser Deus, né, que tava ajudando ele, porque pelo amor de Deus. Mas então, galera, vocês acabaram de escutar aí mais um podcast do Papo Alfa. Espero que todos tenham gostado. Tchau, tchau. Okay.